Libera a direita, chama o solo 121 no decimal 9. Libera a direita, chama 1219, Juliette, Juliette Delta. Solo Salvador, Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, livrou na Delta. Juliette, Juliette, Juliette Delta, táxi livre via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Ingressa na Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta. Guarana pronto, Guarana pronto, Guarana pronto, Guarana. Jet 6741, chama Centro Recife, na frequência no 3328, alterno 288. 1-3-3-2-5-2-8-8, AR-6741, obrigado. Uno 941, redução para 2209. Reduzindo para 2209, Uno 941. 0-1-3-3-5, torno em ideal de descida. 0-1-3-3-5, desça para 4000 pés, ajuste o altímetro no 0-1-7. Descendo para 4000 pés, por 0-1-3-3-5. Passarei 2230. Observe aeronave da Azul, parquear no 08. E após prossiga o táxi via Pátio Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6. O ajuste no 017. Boa viagem. Gente, observando Azul, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6. Um abraço. Trabalho, uma boa, Juliette, Juliette Delta, observe a saída de um Embraer 145 da Passaredo e após prossiga o táxi pelo pátio e chame na Lima. Gente, para aguardar a passagem do Passaredo e após ingresso no pátio, chama na Lima o Juliette Delta. Salvador, muito boa tarde, 35267 no pátio 3, posição 4. Para Confins, nível de voo 380 da Ciência da Informação Vitor. Ok, o 35267, eu já tenho autorizado 340. Se aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceita e copia. Ciente, está autorizado Confins, 340 nível. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Brider. E após Brider, DCT Confins, controle 1935 e o transponder é o 5535. É autorizado Confins 1340, decola da pista 10, curva direita, perfil da El, após da El Leda, Bride, Confins direto, 5535, no transponder 35267, frequência de saída 10935. Correto, reporte para o pushback e acionamento no pátio 3. 267. Salvador, boa tarde, web 5728, autorização Recife. Tá pronto para cópia, web 5728, boa. Autorizado, Recife, 330 nível, via Peruísque 58, pista no zero decola, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935 é o controle, e o transponder é o 5544. Autorizado conforme, na Recife, 330, na Peruísque 58, após decolagem, curva esquerda, 11935, 5544. Correto, o Webjet 5728, chame pronto no portão 5. Sabemos. Controle Maceió, voo 845. Juliette, Juliette Delta, conhece o caminho até o pátio 5? Sim, Matheus, senhor. Está livre via Lima, Mike e Quebec e já está autorizado o cruzamento da pista 17, ok? Até a Aerostar. Via Lima, Mike e Quebec, já está autorizando o cruzamento da 17 para o Pátio 5, Juliette, Juliette Delta, muito grato. Autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Reportarei 3566. Vai chamar quando liberado pelo Luciano. 721. Web 6721, boa tarde, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Aguardando livre pouso 10, Mercedes 1. Brasileta, DCT Bidev, intercepte a Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até a posição Gruff. E após intercept a Upper Zulu 14, Upper Zulu 14, até Toquim, o controle 119.35 e o transponder é o 5547. 2230, decola aos 43, controle 119.35, bom voo. 1935, grave seu bolo até a volta 2230. Boa, transfere. Confirma, Salvador? É o Passaredo 2230, decolado na Goleval. Boa tarde, Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 260, saída Gole. 260 no perfil Gole, 2230. Salvador de Gol 924 na descida, passando 170 para 150. Boa tarde, Gol 924, desce e mantenha o 050. Na proa de Mari para a chegada Mari. Desce na proa de Mari, em chegada Mari até o 050, Gol 1924. Utilizado 3566. 3566, 2006 para o marcador externo, autorizado pelo LS, torre agora em 1862. É um bom dia. Bom dia. De Salvador, o TAN 3566. Boa proa de Itap, aumenta a razão de descida, Gol 1924. Autorizado, objeto 5728, chamo pro táxi. 721 no solo 53, direita 121, décima 9. Direita 129. P52, 67, está no pátio 3, posição 4, para o posicionamento. Autorizado, trip 5267, chame táxi. 5267. Webjet 6721, táxi via Alfa e Índia, para o portão 04. Alfa Índia 04, venha até abaixou e travou? Afirma. Da 3566, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 13 nós. 170 com 13, pouso autorizado, 3566. Pode estar estabilizado, 1941. 924, desça para 2.000 pés, 10 no sétimo ajuste. Reporte estabilizado no curso localizador. Desce para 2.000, reporta no estabilizador, Gol 1924. Salvador, força aérea 1425, nível 140, transfere. Sério, no 425, acione identificação. Foi na proa de Bonf, para a chegada Bonf, reporte no ideal de descida. No 425, identificou, aproando Bonf, acelera no ideal de descida. Ativo, 63 milhas, nordeste de Salvador, está sob vigilância, desce e mantenha o nível 060. Força aérea no 425. No 425, desce para o 060. 1941, estabilizado, localizador. 941, no complete final LS, chame a torre 1 no 8612. Com o torre 1861941, bota. Boa. Destaque, Juliette Alfa, 86, boa. Confirme, está autorizado para 924, afinal, reportar. Estabilizado no curso localizador. Reporte estabilizado no curso localizador, bom, 1924. Bem 566 no solo 57, direita 121, décimo 9. Direita 119. Torre Salvador, boa tarde, é o gol no 941, estabilizado, final da ILS X-ray. Gol no 941, boa tarde, confirme, baixou e travou? Permitiu, baixar travado, 941. Ciente, gol no 941, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-80 graus com 1-4 nós. Táxi da Juliette, com 3566. Para o táxi do 35267, nosso POP 36, 4 horas, Galeão. Ciente, o 35267, táxi em frente, ingresse no pátio principal e na segunda taxiway à direita, na Índia. Após na Índia, ingresse na Alfa e ponto de espera 186 Torre, o ajuste 1017. Boa viagem. 17 no ajuste, quando lá no ponto de espera 183, vai seguir pátio 3, pátio principal, entra na Índia, Alfa, CP 5267. Fala Salvador, muito boa tarde, está 8001 no, na ponte 11, para autorização 330 Recife. Gente, está 8001, só um minuto, cópia. Observe o Embraer 170 à esquerda, após o mesmo, prossiga para o portão 9. Guilherme, está no 3566, após o Embraer à esquerda, autorizado para o seguinte, no gate 9. 61, cópia. Prossiga, 8001. Recife, autorizado, 330 nível, via Peruísque 58, pista no 0, decola, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju, 1935 controle, e o transponder é o 5554. Nativo autorizado 330 para o 330 para Recife, lá para o Recife 58, decolada 10 com curva esquerda, na saída Puca, Caju, controle de saída 1935, no transponder 5554, então 8001. Correto, reposte para o pushback acionamento. Reportará. Ah, 3566, prossiga. Apenas para informação, tem um saco plástico aqui de onde saiu o trip, quase entrou na turbina dele e agora está na grama, ok? Ok, obrigado pela informação, vou chamar aqui o fiscal. Salida 2230, chame agora o centro Recife, frequência 13325, alterne 1288. 13325, alternando 248, Cássio 2230. Alterne 128, décima 8. 3325, alternando 288, Cássio, boa. Boa. 35267, pode esperar, tá? Boa Boa, Gol no 941, táxi via Alfa, me chame antes da Juliette. E fique atento, a táxi aqui próximo à Juliette tem um saco plástico, ok? E o vento, pode ser que o vento aí jogue o saco pra dentro da táxi via Alfa. Continue via Alfa, fique atento ao mesmo. Juliette vai chamar antes da Alfa, vai chamar antes da Juliette, aqui André, por favor, no 941. 5728, livre decolagem 10, vento 170 graus, 16 nós. Livre decolagem, 5728. 5267, a linha mantém cabeceirão no zero. A linha mantém no zero. Identifique, chegada Mari, desça até o nível 050. 050 Mari, 328 agora. Bom dia, conselho no 447. Era no 447, aciona identificação. Era no 447, 1935, bom voo. Boa tarde. Controle, boa tarde. Web 5728, cruzando 1500. Conselho 5728, contato radar na decolagem, subir e manter o nível 330, sai da PUCA. Ok, 330, PUCA. Conselho brasileiro no 447, contato radar, 55 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Está presente voo na proa de Bonfi, para chegada a Bonfi, reporte para descida. 447, voando bom, descida. Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT Bidev, intercept aerovia, 1935 é o controle, transponder 5543. Autorizado Vitória, nível 360, é o serviço que 50, decola da pista 10 com curva à direita, Dael, Leda, DCT, Bidev, intercepta aerovia. Controle 1935, transponder 5543, azul 4089. Correto, cotejamento, chame quando pronto para puxar a sinal azul. 7. Interceptar o localizador. Coroa 1170. 4 anos, fique atento às viaturas da Infraero, à sua esquerda. Ingresse na Juliette, portão 07. Atento aqui com a viatura aqui da Infraero. Vamos ingressar na Juliette 07, no nosso patrono. Quilo Zulu, desça para 3 mil pés. 3 mil, Lima, Quilo Zulu. Em Salvador, boa tarde, trip 5487, gente da Victor. Trip 5457, identifique, chegada Aman, desça e mantenha o nível 080. 5487, Aman, 080. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5267, passando 2700, acessão 340, perfil da Dael. Trip 5267, contato radar, suba e mantenha o nível 340 no perfil da saída Dael. Sobe e mantenha o 2340 no perfil da Dael, 5267. Ok, Autoriza o Web 5728 direto Aracaju? Aguarde coordenação com Recife, 6728. Salvador, boa tarde, voo no 600, informação Vitor. Boa tarde, voo no 600, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. Identificou, desce até o 60 na Mari. Tá bom. No 328, desça para 2.000 pés. O ajuste é 10, 17, reporte localizador estabilizado. Gol no 328. 2017, reportagem estável no localizador com 328. Atinge 3.000, Lima Quilos Zulu. 7, Lima Quilos Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2.000 pés e LS reportará estabilizado no lock Lima Quilos Zulu. O Webjet 5728, está autorizado direto a Aracaju. Aracaju, senhor DZ. Autonomia de 4 horas alterna Guarulhos. Copiado, TAM 3193, está livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste 10.7, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 718-6, a torre, convite 17. Obrigado, Sérgio. Uma boa tarde. Comente. Salvador, TAM 8001, para conseguir acionamento, está no portão 111. Autorizado, TAM 8001, chame táxi. Chamará 8001. Salve, Salvador, Web 6721. Webjet 6721, prossiga. Autorização, Fortaleza 310. Está no pátio 3? Negativo, está na posição 4. Ok, só um minutinho, cópia. Gente, estreia a saída prevista já? Momo G-Bit. Momo G-Bit. 5487, desça para 3.000 pés. O ajuste de altímetro 1007. 3.087. Vicente, da informação, Vitor. Vicente, Gona 754, é o número 2 para cópia, nível 410, só um instante. 410, guarda. Fala o gol no 924, livre. Gol no 924, táxi livre, via Alfa e reporte antes da Juliette. Livre, reportará Alfa antes da Juliette. Gol no 924. No localizador estabilizado, gol no 328. Direita 050, livre LS, reporte estabilizado. 721 autorizado Fortaleza, 310 nível, via Peruísque 50 até Mossoró, após a Peruísque 33, a pista 10 decola, curva à esquerda, subida Momo, transição G-Bit 1935 é o controle, 5556 o transponder. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Peruísque 50, Mossoró, Peruísque 33, decola 10, com curva à esquerda, Momo, G-Bit. Correto, chame nesta, pronto, Web 6721. Bruno 924, livre, prosseguir via Juliette, o portão 05. Juliette até o 05, gol 1924. Gol no 754, pronto, cópia. Prossiga no 754. Gol no 754, autorizado Campina Grande, nível 410, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, intercept a Upper Zulu 10, até Neuma e após DCT Campina Grande. O controle 1935 e o transponder é o 5562. Ok, autorizado Campina Grande no 410, pista 10. Pucas e Barro, exceto da Abrisulou no 0 até Neuma, após direto Campina Grande. Controle 11935 e o código 562 para o 1754, no gate 03. Cliente, chame correto cotejamento, o 1754 e chame pronto no portão 3. Maravilha. 335 a torre. No 335, qual é o sinal que tem embaixado travado? Posseiro no 335, bip checado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 80 graus, 14 nós. Vivo pouso no 335. Gate 08, para puxar o acionamento. Gente, azul 4089, aguarde só um instante, início do táxi de 11 da tarde. Está saindo agora do portão 11. Senta. Aluno 93 a linha e mantém cabeceira no zero. Eu mantenho no zero, tá 3193. Posseiro no 335 no solo, Zuno 2, libera à esquerda, táxi hotel até o pátio militar, frequência livre no corte. Posseiro no 335, libera à esquerda, frequência livre no corte. Posseiro, encontrei baixado checado, Lima Quilo Zulu. Gente, o Lima Quilo Zulu é depois da TAM alinhando e prestes a iniciar a rolagem, pistão no zero, aguarda a pista livre, o Lima Quilo Zulu. Quilo Zulu. TAM 3193, livre decolagem 10, vento 190 graus com 15 nós. Tô no 447, Salvador. Ô sério, no 447, tá na escuta? Desça e mantém o nível 050. Descendo para o 050, Uno 447. Dip 5457, 5487, reduza para 1970 nós, reporte localizador estabilizado, desça para 2000 pés, 10 no 7 o ajuste. Tráfego como número 1 está na sua posição 12 horas, 8 milhas à frente. Gente, reduzindo 170 nós, descendo para 2000, ajustado 2017, reportaremos estabilizado no LOC, o trip 5487. Localizador 1328, pegou. Colo 328, autorizado sinal LS, torre 1 no 8612. Obrigado, exato 8. Zulu. 5267, chame Recife, frequência 13325, alterne 288. 3325, 288, 5267. Salvador, Gol no 328, bom dia. Controle Salvador, alça 3193, boa tarde. Boa tarde, TAM 3193, contato radar, submanter o nível de voo 330. 30, pode voar Dael? Corrigindo, subindo para o nível 380, está autorizado por hoje, Dael. 380, Dael, 3193. Trip 5487, autorizado final LS, reporte estabilizado no localizador, desça para 2000 pés, 10 no meio ajuste. Airbus da TAM cruzar através do portão 8, iniciei em coordenação com a equipe de solo e chamo para o táxi. Gente, após a passagem do Airbus da TAM, inicia pushback azul 4089. Prosseguir a descida, gol no 600. Gol no 600, desça para 2000 pés. Para sequenciamento, vou ir na proa 040 e nessa proa intercepto logo.